Estúdio P. Produções. Chamadas. Vinhetas. Comerciais. Logomarcas. Flyer. E muito mais. Pra você. Pra estar apaixonado por ela. Até parece novela. Olha só o destino. Que chatice. Deixa de ser cínico. Você para mim era o único. Mas com tantas na via, amigo, tu não podias. Brother, essas coisas do coração a gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda. Brother, isso é falta de consideração e respeito. Uma boate no coração e a nossa amizade. Só quero saber se quando ia lá em casa chamavas os meus filhos de sobrinhos. Já olhavas a minha mulher. Eu nunca vi além daquilo que ela era. Uma grande dona de casa. Nem sei como que aconteceu, mas me apaixonei. Sei que eu não fui o melhor do mundo, o melhor marido, mas ela era minha mulher. Nunca quis ser teu substituto. Vamos fazer como aprendi a amar essa mulher. Os meus filhos de sobrinhos. Já olhavas a minha mulher. Eu nunca vi além daquilo que ela era. Uma grande dona de casa. Nem sei como que aconteceu.